vou-vos mostrar mais um pedaço da minha vida, um pedaço um pouco especial. Trata-se de um texto que foi escrito assim de um só jorro, numa noite de fevereiro de 79, e que talvez tenha um ou outro pormenor que já não seja muito atual. Eu vou-vos dar o texto tal e qual como o escrevi nessa altura, sem ter modificado nada. Por isso vos peço que não se deixem distrair por esses pormenores que possam já não ser muito atuais e que isso não contribua para desviar a vossa atenção do que me parece ser o essencial neste texto. Chama-se FMI. Quer dizer Fundo Monetário Internacional. Não sei porque é que se riem, é uma organização democrática dos países todos que se reúnem com umas pessoas em torno de uma mesa para discutir os seus assuntos e, no fim, tomar as decisões que interessam a todos. É o internacionalismo monetário. Cachucho não é coisa que me traga a mim mais novidade do que lagostim. Nariz que reconhece o cheiro do pilim distingue bem Mortimor do Meirim. A produtividade, ora aí está, quer dizer, há tanto nesta terra que ainda está por fazer, entrar por aí dentro, analisar e então do meu attaché case sai a solução. FMI, não há graça que não faça o FMI. FMI, o bombástico de plástico para si. FMI, não há força que retorça o FMI. Discreto e ordenado, mas nem por isso fraco, eis a imagem on the rocks do cancro do tabaco. Enfio uma gravata em cada fato macaco e meto o pessoal todo no mesmo saco. A produtividade, ora aí está, quer dizer, não há daqui a brincar, não há tempo a perder. Batendo o pé na casa, espanador na mão, é só desinfetar em superprodução. FMI, não há truque que não lucra o FMI. FMI, o heroico paranoico araquiri. FMI, panegírico prolírico daqui. Palavras, palavras, palavras e não só. Palavras para si, palavras para dó. A contas com o nada que swingar o sol e dó. Depois a criadagem lá vou pé e limpo a pó. A produtividade, ora nem mais. Celulazinhas cinzentas, sempre atentas. E levas pela tromba, se não depois a pão. Encontrar um imediato do terceiro grau. FMI, não há lenha que detenha o FMI. FMI, não há ronha que envergonhe o FMI. FMI, entretém-te, filho, entretém-te. Não desfolhas em vão este mal me quer. Que bem te quer, mal te quer, vem te quer. Ó vó, mal te quer, messe gigantesca, vem-te bem. Bem te vim, vim na cozinha, vim na casa de banho. Vim no politiama, vim no aguiador, vim em toda a parte. Vem-te, filho, vem-te comer ao olho, vem-te comer à mão. Olha os pombinhos pneumáticos que me te arrulham por esses cartazes fora. Olha a música no coração da Indira Gandhi. Olha o Moshe Dayane que te traz debaixo do olho. O respeitinho é muito lindo e nós somos um povo de respeito, né, filho? Nós somos um povo de respeitinho muito lindo. Saímos à rua de cravo na mão, sem dar conta de que saímos à rua de cravo na mão a horas certas, né, filho? Consolida, filho, consolida. Enfia-te a horas certas no casarão da Gabriela, que o mal-me-quer vai-te tratando do Serviço Nacional de Saúde. Consolida, filho, consolida, que o trabalhinho é muito lindo. O teu trabalhinho é muito lindo, é o mais lindo de todos. Como o astro, não é, filho? O cabrão do astro entra-te pela porta das traseiras. Tu tens um gozo do carasas. Vais dormir entretido, não é? Pois claro, ganhar forças. Ganhar forças para consolidar. Para ver se a gente consegue, num grande esforço nacional, estabilizar esta desestabilização, filha da puta, não é, filho? Pois claro, estás aí a olhar para mim. Estás aí a ver-me dar 33 voltinhas por um minuto. Pagaste o teu bilhete, pagaste o teu imposto de transação. E estás a pensar lá com os teus diabos. Este tipo estava a gozar. Este gajo quer que julga que é, não é, filho? Pois não é verdade que tu és um herói desde que nasceste? A ti não é qualquer autobola que te enfia ao barrete, meu grande safadota, hein? Meu Fernão Mendes Pinto de merda, né, filho? Onde está o teu extremo oriente, filho? Aniki, bebê, Aniki, bobo, tu és Sepúlveda, tu és Adamastor. Pois claro, tu sozinho consegues enrabar as Nações Unidas com passaporte de coelho, né, filho? Mal eles sabem, pois é, tu sabes o que é gozar a vida. Entretanto, filho, entretanto, deixa-te de políticas, que a tua política é o trabalho, trabalhinho, porreirinho da Silva. E salve-se quem puder, que a vida é curta e os tantos não ajudam quem anda para aqui a encher pneus com este paleio de sanzala em ritmo de pop chula, não é, filho? A one, a two, a one, two, three, FMI! FMI! Come on e usa nova bicha! Come on, baby, a ver se me comes! Come on, Luís Vaz, andando com os decassílabos que eles já vão saber o que é meterem-se com uma nação de poetas. E zás, enfio-te o Manuel Alegre no Mário Soares. Zás, enfio-te o Ari dos Santos no Álvaro Cunhal. Zás, enfio-te a Natália Correia no Sá Carneiro. Zás, enfio-te o Zé Fanha no Acácio Barreiros. Zás, enfio-te o Pedro Homem de Mel no Parque Mayer. E acabamos todos numa sardinhada a integralismo lusitano, a estender o braço, meio rolão preto, meio Steve McQueen. Ok, boss, tudo ok. Estamos numa porra. Era meu, um trip fenomenal, proibido voltar atrás, viva a liberdade, né, filho? Pois, irreversível, pois claro, irreversívelzinho. Pluralismo a dar com pau, nada será como antes. Agora todos se chateiam de outra maneira, né, filho? Ora que porra, deixa lá correr, mas filho, homem, andas numa alta, pá, é assim mesmo. Cada um a curtir a sua, podia ser tão porreiro, não é? Preocupações, crises políticas, pá. A culpa é dos partidos, pá. Esta merda dos partidos é que divide a malta, pá. Pois pá, é só paleio, pá. O pessoal não quer a trabalhar, pá. Razão tem o Jaime Neves, pá. Olha, deixaste cair as chaves do carro. Pois pá, que é essa orelha de preto que tens no porta-chaves? É pá, deixa-te disso, não desestabilizes, pá. É, faz favor, mais uma bica e um pastel de nata. Uma porra, pá, um autêntico desastre, 25 de Abril. Esta confusão, pá. A malta estava sossegadinha, a bica a queixões, a gasosa a sete e croa. Está bem, essa merda da PIDE, pá, Terrafais e o caraco. Mas no fim de contas, quem é que não colaborava, hã? Quantos bufos é que não havia nesta merda deste país, hã? Quem é que não se calava? Quem é que arriscava couro e cabelo? Assim mesmo que se chama arriscar, hã? Meia dúzia de líricos, pá. Meia dúzia de líricos que acabavam todos a fugir para o estrangeiro, pá. Isto é tudo a mesma carneirada. Ouça, guarda, venha cá. Ah, venha ver o que isto é. É o barulho que vai aqui. Ih, o neto a bater na avó. Oh, dê-lhe o pontapé no cu, né, filho? Tu vais conversando, conversando. Que ao menos agora pode-se falar. Ou já não se pode? Ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional tamanho familiar? Hein? Estás desiludido com as promessas de Abril, não é? As conquistas de Abril eram só paleio a partir do momento em que te as começaram a tirar e tu ficaste quietinho, não é, filho? E tu fizeste como o avestruz, enfiaste a cabeça na areia, não é nada comigo, não é nada comigo, não é? E os da frente que se lixem. E é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada. Precisas de paz, de consciência, não andas aqui a brincar, não é, filho? Precisas de ter razão, precisas de atirar as culpas para cima de alguém e atiras as culpas para os da frente, para os do 25 de Abril, para os do 28 de Setembro, para os do 11 de Março, para os do 25 de Novembro, para os do... Que dia é hoje, hã? FMI! FMI! Não há português nenhum que não se sinta culpado de qualquer coisa, não é, filho? Todos temos culpas no cartório, foi isso que te ensinaram, não é verdade? Esta merda não anda. Porque a malta, pá, a malta não quer que esta merda ande. Tenho dito. A culpa é de todos, a culpa não é de ninguém. Neste verdade. Queres dizer, há culpa de todos em geral e não há culpa de ninguém em particular. Hã? Somos todos muito bons, no fundo, não é? Somos todos uma nação de pecadores e de vendidos, não é? Somos todos ou anticomunistas ou antifascistas. Estas coisas até já nem querem dizer nada, ismos para aqui, ismos para acolá. As palavras é só bolinhas de sabão, parola é parola, é parola. E o Zé que se lixa, cá o Pintas é sempre mexilhão. Eu quero saber desse por aí, vamos ao futebol, pronto. Viva o Porto, viva o Benfica. Lourosa, lourosa, marrasas, marrasas. Foram a turgatuno, corretuno, qual caralho. Razão tinha o Tonico Bastos para se entreter, não é, filho? Entretém-te, filho, com as tuas viúvas e as tuas órfãs, que o teu delegado sindical vai tratando da saúde aos administradores. Entretém-te que o Ministro do Trabalho trata da saúde aos delegados sindicais. Entretém-te, filho, que a oposição parlamentar trata da saúde ao Ministro do Trabalho. Entretém-te que o IANES trata da saúde à oposição parlamentar. Entretém-te que o FMI trata da saúde ao IANES. Entretém-te, filho, e vai para a cama descansado. que há milhares de gajos inteligentes a pensar em tudo neste mesmo instante, enquanto tu adormeces a não pensar em nada. Milhares e milhares de tipos inteligentes e poderosos, com computadores, redes de polícia secreta, telefones, carros de assalto, exércitos inteiros, congressos universitários, eu sei lá. Podes estar descansado que o Deng Xiaoping está a tratar da tua vida com o Jimmy Carter. O Brezhnev está a tratar de ti com o João Paulo II. Tudo corre bem. A ver quem se vai abotoar com os 25 tostões de riqueza que tu vais produzir amanhã nas tuas 8 horas. A ver quem vai ser capaz de te convencer de que a culpa é tua e só tua se o teu salário perde valor todos os dias. Vão-te convencer de que a culpa é só tua se o teu poder de compra é como o rio de São Pedro de Moel, que se some nas areias em plena praia ali, a 10 metros do mar em maré cheia, e nunca consegue desaguar de maneira que se possa dizer: porra, finalmente o rio desaguou! Vão-te convencer de que a culpa é tua e tu sem culpa nenhuma. Estás tu a ver? Tens tu a ver com isso, não é, filho? Cada um que se faça fã de como puder, é mesmo assim, não é? Tu fazes como os outros, fazes o que tens a fazer. Votas à esquerda moderada nas sindicais, votas no centro moderado nas deputais e votas na direita moderada nas presidenciais. Mais querem eles? Que lhes ofereças a Europa no Natal? Era o que faltava. É assim mesmo, jogo que traivam do Mercedes, toma, para safado, safado e meio, não é, filho? Nem para a frente nem para trás. E eles que tratem do resto dos gatunos, que são pagos para isso, não é? Claro, que só lixem as alternativas, para trabalho já me chega. Entretente, meu anjinho, entretente, que eles são inteligentes, eles ajudam, eles emprestam, eles decidem por ti, decidem tudo por ti. Se has de construir barcos para a Polónia ou cabeças de alfinete para a Suécia, se has de plantar tomate para o Canadá ou eucaliptos para o Japão, descansa que eles tratam disso. Se has de comer bacalhau só nos anos bissextos ou se has de beber vinho sintético de alguidares de baixo, descansa, não pense em mais nada, que até neste país de pelintras se acha normal haver mãos desempregadas e se acha inevitável haver terras por cultivar. Descontrai, baby, come on, descontrai. Afim falha o Bruce Lee, afim falha a macrobiótica, o biorritmo, o horoscópio, dois ou três ofneologistas, um gigante da Ilha de Páscoa e uma Grécia de Mónaco de vez em quando para dar as boas festas às criancinhas. Piramiza, filho, piramiza, antes que os chatos fujam todos para o Egito, que assim é que tu te fazes um homenzinho e até já pagas multa se não fores ao recenseamento. Pois pá, isto é um país de analfabetos, pá. Dá-lhe no Travolta, dá-lhe no Disco Sound, dá-lhe no Pop Chula, Pop Chula, Pop Chula, yeah, yeah, Jota Pimenta forever. Quanto menos souberes a quantas andas, melhor para ti. Não te chega para o bife antes no talho do que na farmácia. Não te chega para a farmácia antes na farmácia do que no tribunal. Não te chega para o tribunal antes a multa do que a morte. Não te chega para o cangalheiro antes para a cova do que para não sei quem que há de vir. Cabrões de vindouros, hã? Se é para a merda do futuro e eu como quilha. Pois pá, se é para a merda do futuro, a merda do futuro e eu, hã? O que é que eu ando aqui a fazer? Digam lá, e eu? José Mário Branco, 37 anos, isto aqui é uma porra. Anda aqui um gajo cheio de boas intenções a pregar aos peixinhos, a arriscar o pelo e depois é só porrada e mal viver, é? O menino é mal criado, o menino é pequeno burguês, o menino pertence a uma classe sem futuro histórico. Eu sou parvo, o quê? Quero ser feliz, porra! Quero ser feliz agora! Que se foda ao futuro, que se foda ao progresso, mais vale só do que mal acompanhado. Vá, mandem-me lavar as mãos antes de ir para a mesa, filhos da puta de progressistas do caralho da revolução que vos foda a todos. Deixem-me em paz, porra, deixem-me em paz e sossego. Não me emprego. Venham mais pelos ouvidos, caralho. Não há paciência. Não há paciência. Deixem-me em paz, caralho. Saiam daqui. Deixem-me sozinho. Só um minuto. Vão vender jornais e governos e greves e sindicatos e polícias e generais para o rei que vos parta. Deixem-me sozinho, filhos da puta. Deixem-me só um bocadinho. Deixem-me só para sempre. Tratem da vossa vida que eu trato da minha. Pronto, já chega. Sossego, porra. Silêncio, porra. Deixem-me só. Deixem-me só. Deixem-me só. Deixem-me morrer descansado. Eu quero lá saber do Arturo Agostinho e do Humberto Delgado. Eu quero lá saber do Benfica e do Bispo do Porto. Eu quero que só lixe o 13 de maio e o 5 de outubro e o Melan Tunes e a da Inglaterra e o Santiago Carrilho e a Vera Lagoa. Deixem-me só, porra! Rua! Larguem-me! Só pila o fígado! Arreda! Tornei-o Satanás! Filhos da puta! Quero morrer sozinho, ouviram? Eu quero morrer. Eu quero que eu se foda o FMI. Eu quero lá saber do FMI. Eu quero que o FMI se foda. Eu quero lá saber que o FMI me foda a mim. Eu vou mas é votar no Pinheiro da Suécia se eu tornar a ir para o hospital. Pronto. Perda merda o FMI. O FMI é só um pretexto vosso, seus cabrões. O FMI não existe. O FMI nunca aterrou na Portela coisa nenhuma. O FMI é uma finta vossa para virem para aqui com este paleio. Rua, saem daqui para fora. A culpa é vossa. A culpa é vossa. A culpa é vossa. A culpa é vossa. A culpa é vossa. A culpa é vossa. A mãe. A mãe! A mãe! A mãe! A mãe! A mãe! Mãe. Eu quero ficar sozinho. Mãe, eu não quero pensar mais. Mãe, eu quero morrer, mãe. Eu quero desnascer. Ir-me embora. Sem sequer ter que me ir embora. Mãe, por favor. Tudo menos a casa em vez de mim. O outro maldito. Que não sou senão este tempo que decorre entre fugir de me encontrar e me encontrar fugindo. De quê, mãe? Diz, são coisas que se me perguntem. Não pode haver razão para tanto sofrimento. E se inventássemos o mar de volta? E se inventássemos partir para regressar? Partir e aí, nessa viagem, ressuscitar da morte as arrecuas que me deste. Partida para ganhar. Partida de acordar. Abrir os olhos. Numa ânsia coletiva de tudo fecundar. Terra, mar. Mãe. Lembrar como o mar nos ensinava a sonhar alto. Lembrar, nota a nota, o canto das sereias. Lembrar o depois do adeus e o frágil e ingênuo cravo da rua do Arsenal. Lembrar cada lágrima, cada abraço, cada morte, cada traição. Partir aqui com a ciência toda do passado. Partir aqui para ficar. Assim mesmo, como entrevi um dia a chorar de alegria, de esperança precoce e intranquila, o azul dos operários da Lisnave a desfilar, gritando ódio apenas ao vazio. Exército de amor e capacetes. Assim mesmo na Praça de Londres, o soldado lhes falou: olá, camaradas, somos trabalhadores e eles não conseguiram fazer-nos esquecer. Aqui está a minha arma para vos servir. Assim mesmo, por trás das colinas onde o verde está à espera, se levantam antiquíssimos rumores, as festas e os suores, os bombos de lavacolhos. Assim mesmo, senti um dia, a chorar de alegria, de esperança precoce e intranquila, o bater inexorável dos corações produtores, os tambores. De quem é o Carvalhal? É nosso! Assim te quero cantar, mar antigo a que regresso. Neste cais está arrimado o barco sonho em que voltei. Neste cais eu encontrei a margem do outro lado, grândula Vila Morena. Diz lá, valeu a pena a travessia? Valeu, pois. Pela vaga de fundo se sumiu o futuro histórico da minha classe. No fundo deste mar encontrareis tesouros recuperados de mim que estou a chegar do lado de lá para ir convosco. Tesouros infindáveis que vos trago de longe e que são vossos. O meu canto e a palavra. O meu sonho é a luz que vem do fim do mundo, dos vossos antepassados que ainda não nasceram. A minha arte é estar aqui convosco e ser-vos alimento e companhia na viagem para estar aqui de vez.